Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu sou o Kaiser Soze. É Soze. Soze. Aqui é Didi Braguinha e só essa vez você vai me perguntar sobre o meu trabalho. Excelente. Aqui é Beto Estrada e o nome dele nunca foi Jack, sempre foi Tyler Durden. Aqui é o Afonso Solano e, belo tiro, filho, qual o seu nome? Murphy. Excelente. Aqui é Azaghal Freedom. Tá bom, excelente. Mas sabe que não termina assim, né, cara? Não termina, mas ali é o fim. Sim, né? Há 2 anos atrás nós gravamos o Nerdcast. Que final horrível! Onde a gente falou dos piores finais de filme de nossas vidas. E agora, cara, vamos mudar a chave e falar de positivismo. Olha aí, né? Vamos falar coisas boas. Vamos falar dos finais fodas de filme. Vou falar bem de Hobbit 2. Ah, não! É hoje. Ai, meu Deus, vamos ver esse e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Zaca, vamos para mais uma semana de e-mail da Canelada Zona Nerdcast. Vamos. E essa agora temos um recado aos nossos queridos amigos da Galápagos Jogos, porque eles trazem agora o Senhor dos Anéis Card Game! Olha aí, Jovem Nerd! No Brasil, na Fantasy Flight Games, agora em português pela Galápagos Jogos. Na verdade, eles lançaram em dezembro, mas você não sabia, pelo amor de Deus, olha aí! Está aí, além de ser totalmente baseado no universo Tolkien, o jogo tem uma característica bem diferente dos outros card games, que esse é um jogo cooperativo. Ah, co-ops, não é isso que fala? Co-op, que normalmente os card games se jogam um contra o outro, mas esse não, você joga com o teu amigo contra o baralho, entendeu? O baralho, ele não é um jogador. Okay. Ele é o que vai acontecer na parada. Jogo base até 2 jogadores, ou até mesmo Forever Alone, você pode jogar. Ok. Porque você, como você joga contra o baralho, a mecânica funciona. Você pode jogar com vários personagens famosos da saga, com o Aragorn, com o Legolas, com o Gimli, com a Elwyn, até com, sabe quem é, Zagal? Quem? Glorfindel. Olha, lembra só. Lembra do Glorfindel? Lembro, eu lembro que ele foi excluído do filme. Foi excluído do filme, exatamente. Trocaram, né? Fizeram troca de reféns. Vamos botar a Liv Tyler e tirar o Glorfindel. Exatamente, que okay, é esse cara. Ok, né? Muito maneiro, um jogo que você tem que comprar cartas, mesma coisa, mesmo. Você compra cartas, você melhora o teu exército de aliados e você combate as ameaças que estão vindo pela frente. É um jogo expansível, ou seja, as primeiras expansões de capítulos vão ser lançadas até março, vão ter novas missões, novos heróis, novos inimigos. Então é um jogo que vai crescendo, vai aumentando cada vez mais. E você tem um código promocional que a galera da Galápagos deu, olha aqui, R$10 de desconto na compra do jogo usando o código promocional Hobbitses. Olha aí. Como o Gollum fala, né? Se você tiver dúvidas, é só entrar no nosso post. É, no post. Dá um page view como pro Jovem Nerd. Exatamente. Se o cupom vale até dia 31 de março, então fica ligado. Não deixa ele expirar. Aproveita e vai ter R$10 de desconto. Excelente. Tem link aí pro jogo. Tem link pra vários vídeos explicativos de como funciona o jogo, se você quiser ver. Muito bom, Galápagos Jogos, sempre acertando nas escolhas. Check it. Então, Azaghal, nós estamos de férias. Muita gente acha que a gente tirou férias em janeiro porque não teve Nerd Office, Nerd Player e tal. Mas, na verdade, em janeiro tá todo mundo trabalhando, inclusive Gaveta, pra poder tirar férias agora. É verdade. Então, a gente fez isso. Eu não sei por que a gente fez assim, mas tudo porque bem. Porque fevereiro tá mais barato. É verdade. Janeiro é caro. A milhagem. Foi só na melhor. Estamos aí pelo mundo. Veja no Instagram, veja por onde nós estamos. Olha aí. Então, o que acontece? Não vai ter leitura de e-mails. Vai, na verdade vai. Mas, a gente pode ler. As pessoas ficaram um pouco revoltadas com o fato de não ler mais e-mails de primeira viagem. O primeiro e-mail, sempre. Exato. Então, assim, eu não me incomodo nem um pouco com isso. Vocês ficarem incomodados e revoltados. Na verdade, até gosto um pouco. Mas eu vou dar uma dica, porque eu sou benevolente. Em todo o meu esplendor. Não escrevam que eu sou o primeiro e-mail. Ah! Ah, olha o Azaghal. Olha aí a dica do Azaghal. Boa dica, Azaghal. Não bote isso. E aí o seu e-mail passa. É que eles falam que é o primeiro e-mail com a esperança de que isso seja um... Não é, cara. Não é. Eu só dou valor à perseverança. Mas olha só, a gente achou muita sacanagem não ler no 399 o e-mail do nosso querido Tito Ferrara, que fez aquele lindo grafite que tem a gente com o Sly lá na porta da loja em São Paulo. Então esse vai ser o primeiro, último e-mail primeiro que a gente lê. Certo? A gente vai ler agora o e-mail dele. E eu não vou ler, quem vai ler é o Jovem Nerd. Eu vou ler. Eu mantenho minha postura. Estou escrevendo aqui pela primeira vez. Espero que seja lido. Foi, demorou um pouco, mas foi. Escuto vocês há muitos anos, muito antes do Nerdcast 100. Olha, cara, tá vendo, Azaghal? O cara, ouvinte antigo, Azaghal. Mas e aí? Até aí. Eu não tô julgando o tempo que ele escuta o Nerdcast. Não, eu sei, ok. Eu tô julgando o cara, ele, a sorte. Eu não apoio a sorte. Eu apoio o esforço. A boa, perseverança. Boa, boa. Bom, deixa eu ler. Ah, aqui. Meu primeiro lê. Porra, não. Muito bom. Olha aqui, ó. Na agência que eu trabalhava, se tinha um cara que tava rindo sozinho de fone, era certeza que ele estava ouvindo o Nerdcast. Imagino que saibam que são referência em toda agência de design e publicidade. Muito obrigado. Pelo menos, acho que eu já passei ou as pessoas que eu conversei. Eu acho legal, mas sabe onde eu queria ser referência? Ah. Companhias aéreas. Sei. Tu queria ganhar um upgrade. Eu queria ganhar, né? Exatamente. Eu sei, foi. Queria isso. Eu queria chegar no guichê e o cara falar Azaghal e automaticamente meu lugar pular do 10 pra frente. Sair lá do 48, sabe? Exatamente. Dar aquele salto. Lá pra frente. Bom, como coloquei na descrição, após sair do mundo das agências, me arrisquei como artista plástico e grafiteiro. Parabéns. O cara tinha um emprego e virou o quê? Um outlaw? Não é outlaw, é grafiteiro. Eu sei, eu tô louco. Mas acho maneiro. O cara devia odiar trabalhar de escritório. Exato. Porque pra trabalhar com grafite é uma parada completamente não convencional. A publicidade é assim, Azaghal. Ou a pessoa é apaixonada forever, ou um dia, cara, o cara não aguenta mais. Mas é isso. Ele teve o seu breakdown. E virou grafiteiro, e ele fala sim, grafite escrito com dois F's, mesmo porque eles se apropriaram da palavra em italiano grafite, que tem dois F's. Mas a grafite de Roma. De Roma. Roma era toda pichada, lembra? Mas eu não sei se grafite veio de Roma. Ah, veio. Grafite não. Bom, eu não sei. Com certeza veio. Estou nessa quase 3 anos e, como sabem, a vida em carreira solo é muito difícil. Largar a segurança do salário garantido todo dia 5, 30 dias de férias, benefícios e tudo mais é foda. O trabalho que fiz essa semana foi justamente abordando isso, o acreditar em seus sonhos. Oh, que legal. Pode soar um pouco piegas. Inclusive, falar piegas é extremamente piegas, que ele diz aqui. Mas é verdade. pelo menos do meu ponto de vista. Fazer aquilo que acredita, se arriscar, sair da zona de conforto e dar a cara a tapa. E será que ele tava na polícia que pega ele grafitando e... Não, cara. O cara faz isso com autorização. Representei isso na passagem da menina sonhando. Eu quero deixar claro que eu sei a diferença. Antes que o Marco Gomes enlouqueça. É que é a ira do Marco Gomes. Eu sei a diferença entre grafite e pichação e vandalismo. Você só tá zoando. E eu sei que o grafite é uma parada feita com autorização, normalmente encomendada, até paga. Exato. Enquanto... Ou às vezes não, mas é. Mas é muito diferente de vandalismo e essas coisas. Eu sei, Marco. Calma. Solta esse Twitter, cara. Deixa eu curtir minhas férias. Bom, ele fala aqui, ó. Eu representei isso na passagem da menina sonhando ao lado esquerdo do painel, passando pela dedicação representada pelo spray sendo apertado, passando pelas dificuldades da caveira, as realizações representadas pelo abraço e o sucesso representado por vocês dois já na clássica pose ao lado de Sly. Olha só, e o grafite que ele fez é gigante. É, são várias portas. Que a gente, no programa que a gente mostrou o grafite, que tem no link no post, só mostrava essa foto. Ah, sim. E no site dele, que a gente botou o link aí, você pode ver clicando no Jovem Nerd desse programa. Sim. No Jovem Nerd desse programa. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. você entendeu. Mostra, tem, né, um... várias portas. Widescreen. Isso. Uma tripa gigante, que é enorme a parada. É muito maneiro. Ao fundo são carpas subindo o rio e se transformando em dragão, que é uma lenda chinesa, que também representa dedicação para a mudança. Olha aí que maneiro. Eu só achei que faltou uma parada. O que que é que faltou? Uma águia sem bico. Por que águia sem bico? Porque a águia sem bico é a renovação. Ai, que horror, cara. Não, que merda. Sabe essa história da águia que vai pra montanha e arranca o bico, arranca as penas e nasce tudo de novo? É tipo uma fênix. Ah, isso é que arranca o bico, pode escrever. Não sei, uma é sugestão. Você pode ir lá, voltar e terminar. Não é pra ser nada literal. Quem vê o painel sem essas informações pode ter, inclusive, outras leituras. O que é o legal da arte também. Enfim, espero que curtam a homenagem que fiz e saibam que, além de ouvinte e YouTube spectator, sou também um grande admirador do trabalho de vocês e toda a dedicação que tiveram e têm. Podem ter certeza que, além de mim, milhares ou milhões de pessoas, assim como eu, escutam vocês todas as semanas e se inspiram de alguma forma. Continuem com o bom trabalho de vocês até quando tiverem forças. Muito obrigado. Aí ele pergunta aqui, ó. Ah, se puderem me dar uma força a divulgar meu site com os meus trabalhos e ajudar muito. Lá tem todos os contatos, Facebook, e-mails, Instagram, etc. Vai lá, galera, no titoferrara.com se você quiser ver a obra dele, além do link aí no post, é titoferrara.com/believeinyourdreams, sendo que entre cada palavra tem um tracinho, Believe in Your Dreams. E tem toda essa arte, esse grafite fantástico que ele fez. Com o animal. E nos homenageou no meio, né? Mas aí ele é muito maior do que só a nossa homenagem, né? Tem a arte muito mais significativa. Muito maneiro. Tito, obrigado, cara! Eu queria fazer um graffiti aqui no Nerd Office. Você queria fazer? Quer chamar ele pra vir aqui? Fazer um... Então, a portuguesa não deixa. Ah, vai matar a gente. Não deixa, cara. Porra, aí é foda. Eu vou negociar aqui e a gente conversa. Valeu, Tito, valeu, cara. Bom, eu quero fazer um adendo ao último Nerdcast, que final horrível, e incluir O Hobbit, A Desolação de Smaug. Não pode. Não, olha só. Se vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram, mas o final, pelo menos, vocês sabem que foi ruim, né? Final sem final. Melhor romance da história do cinema. Melhor não, Casablanca. Por que final sem final? Me explica por que final é sem final. É o meio, exatamente. É o meio. O final do filme é o meio. Olha que loucura. Mas, caraca. Entendeu? Me dá uma pontuação, rapaz. Me dá uma conclusão. No Sociedade do Anel foi a mesma coisa. Não, teve a conclusão. Luta com os orcs, decapitação, etc. Teve a conclusão, maluco. Sabe qual foi a conclusão? Foi a batalha verbal, rapaz. Aquilo ali foi a grande batalha. Que batalha verbal? Ai! O Smaug contra o... falando com o Bilbo, cara. Cara, aquilo ali eu acho muito caído um dragão. Mas você sabe que não teve isso, né? Teve um pouquinho e depois os anões ficaram brincando de Scooby-Doo, né? Você sabe. Sim, não! Ou você saiu quando eles terminaram de falar. Talvez aí o filme tenha ficado diferente pra você. Se fizesse igual o livro, ia ficar que nem o Scooby-Doo mesmo. É verdade. Eu sei, mas eu achei fraco. Achei fraco o negócio do ouro, achei fraco o negócio do dragão terminar voando, achei... Cadê? Eu me senti numa punheta que não teve final, é isso aí. Olha, o Jovem Nerd. A punheta sem... Esse é o Jovem Nerd. Uma punheta sem final. É uma punheta sem finalizar, rapaz. Você parou no meio. Ok. Só daqui a um ano você finaliza. Vai dar nó no saco, como é que fala? Vai dar no... Ou virado. Blue Balls. Ou virado. Deixa eu me recompor, porque o Jovem Nerd fazendo piada sexual a esse ponto, é inédito pra caramba. Tá descontrolado, né? Isso se chama virilidade. Não, vamos mudar de assunto. Vamos falar de filmes fodas. Aliás, mesma regra, o filme não precisa ser foda, o final tem que ser foda. Ok. Seja, né? Sentido. Pronto, começamos. Mas é um bom começo. Pô, né? Finalzão, cara. Muito bom. O Sexto Sentido tem um super final porque ele tem aquela técnica de roteiro chamada plot twist. Onde você prepara, né? É que nem um ilusionista. Ele desvia sua atenção durante o truque pra depois revelar que ele estava fazendo outra coisa que você nem imaginava o que que era. E esse é o plot twist. Você acha que é uma coisa e no final é outra. Obviamente existem N filmes com isso, mas o Sexto Sentido realmente deixou todo mundo... É bacana porque você falou, é o plot twist, mas é o plot twist bem feito porque o filme inteiro diz pra você que isso era a verdade, sim, né? Sim, isso que é legal, porque você simplesmente mudar o rumo da história gratuitamente e sem ter nenhuma pista é muito fácil, né? Moleza. É. Tipo, inserir um assassino que não tinha aparecido antes na história. Agora você botar pista daquilo o filme todo. Exato. E depois, né, a pessoa, se você rever o filme com esse objetivo de sacar a colher da parada, fica maluco. É, exatamente. Você vai vendo tudo, né? Tudo ali era realmente... Era, foi, o filme foi conduzido dessa maneira. Não foi gratuito, né? Tava todas... Isso é foda, cara. Isso, é, dá vontade, isso valida o final. Sim. Ah, com certeza. Dá vontade de você ver o filme de novo, todo sob uma nova perspectiva. Sim. Uma parada babaca do Sexto Sentido é que o meu maior susto foi com a única coisa que não era sobrenatural. É na cena que o cara acende o sinalizador na rua. Sacou? Eu também me assustei. Não, cara, ele faz um corte tão foda. Isso, exatamente. Ele faz um corte tão brusco de uma cena pra outra e entra no maluco acendendo o sinalizador e é um esporro violento pra caralho. Caralho, eu voei na cadeira, cara. Mas olha só, você não tá totalmente errado, não. Porque se eu não me engano, o sinalizador é vermelho, como é o padrão. E o Shyamalan diz que tudo que aparece em vermelho no filme sinaliza que um evento sobrenatural está acontecendo. São os signos do... nosso querido Coppola. Olha aí, que usa o laranja no Poderoso Chefão. Caralho, meu mundo agora se abriu. Um novo véu. Sim, você não sabia? Não conhece os signos? Não, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque realmente todas as paradas dos espíritos do Sexto Sentido... Tem uma assinatura vermelha. Tem umas... Caraca! A porta que ele abriu. É igual, como eu falei, no Poderoso Chefão. Sempre que vai acontecer uma merda, tem a cor laranja. Sim. Pô, isso eu não sabia não. Que foda, cara. O Poderoso Chefão eu não sabia. Sim, é a cor laranja? Quando fazem uma tentado contra o Vitor Corleone, que leva os tiros. Laranja. Cara, laranja, quando ele morre. Puta, quando ele morre, tava caraca. Com a laranja. Ah, olha aí, rapaz. Um monte de coisa laranja. Mas no Sexto Sentido, você consegue notar bem a presença do vermelho nessas cenas. Quando o garoto vai naquela festa de aniversário, acaba trancado lá naquele sótão, né? Ele vai balão, seguindo o balão vermelho, né? N coisas. A toalha que a mulher usava pra jantar sozinha. Tudo que é ligado àquela trama ali sobre a natureza dele é vermelho. Já pararam pra perceber que o balão vermelho, ele é um signo dentro das fábulas e tudo mais, porque toda vez que você vai contar uma história de qualquer coisa e tem uma bexiga, acho muito mais bonito bexiga do que balão, é vermelho, cara. Bexiga me lembra urina. Faço o seguinte. Prefiro chamar de balão. Sempre que eu lembro balão vermelho, imediatamente eu lembro de... Hey, George, you want a balloon? Que isso, cara? A coisa, pô, Stephen King. Mas olha só, o Sexto Sentido, ele tem um final tão bom que quem tomou o spoiler desse filme, eu sinto que perdeu uma experiência de vida. Perdeu. Perdeu, roubar. A pessoa que deu o spoiler... É um filho da puta. Roubou esse momento. Mas olha a contrapartida. A pessoa que tomou... Não, tanto faz, porque... porque é o seguinte, o Sexto Sentido, ele anula os outros. Certo, isso foi uma sacanagem. E é um filme melhor. Não. Ele anula os outros? Os outros. Os outros. Ok, né? Ficou meio esquisito. Os outros. Todos os outros, né? Todos os outros filmes são do Shyamalan, realmente é o melhor do Shyamalan. Os outros é da Nicole Kidman. Exatamente. Ele realmente ofuscou o filme que é muito bom, que é Os Outros, né? Inclusive, eu quase, rapaz, tive essa experiência roubada, porque eu tava assistindo em vídeo, depois de DVD, sei lá, na casa da senhora Jovem Nerd, depois de já ter visto no cinema e tal. Tava revendo o filme, que é muito bom. Aí entra a avó da senhora Jovem Nerd no quarto, no meio do filme, ela olha assim: "Ah, já vi este filme, ele está morto." Ah. A gente, oi, caralho! Ainda bem que todo mundo aqui viu o filme. Puta. Senão, cara, teria sido uma experiência. Mas tem umas pessoas que é inocente esse gesto. Não, foi inocente, ela não tem noção. A minha mãe também é assim. Ela não consegue. Ela chega e fala: "Ah, esse filme aqui, olha, é muito bom. Pena que esse cara aí no final morre." Porra! Mas eu não falei nada demais. Não vai atrapalhar. That was awesome. Dragolês, um filme que fiquei muito triste quando vi o senhor Jovem Nerd proclamar blasfêmias sobre no Twitter. O quê? Me vira Jovem Nerd com sua cara lavadinha, dizendo que Up, Altas Aventuras... Não. Trata-se de apenas um puta... com um resto desnecessário. Pô, tá maluco, cara. Não é isso. Peraí, mas eu quero entender o seguinte. O programa de hoje é sobre finais fodas. Exato. Aonde está o final foda do Up? É verdade, tá só no início. Se fosse sobre inícios fodas, aí ele entraria. Eu queria dizer que o contraste da primeira parte do filme e o resto é muito grande, entendeu? Eu concordo. Parecem dois filmes diferentes. Você só quer polemizar. E que eu gosto imensamente do primeiro 15 minutos que me fazem chorar. lembrar, e o resto eu acho mais bobo, só isso, não então, foi nada polêmico. Então, cara, eu não acho nada demais o resto do Up, cara. Não, não é ruim o filme, entendeu? Não me entenda mal. Entendi. Bom, vou dizer por que eu discordo disso, claro que eu respeito a opinião de vocês, de merda, né, mas... Mas é por que eu discordo. O final do Up, Altas Aventuras, né, o nome aqui no Brasil, ele completa o ciclo de aprendizado do Sr. Frederiksen. Uhum. A parte inicial, onde ele passa por todo o trauma e ele termina um homem amargurado, preso, né, dentro da história incompleta dele, sim, não aceita que a história dele foi incompleta, sim, sim. Ali o ciclo dele não tá pronto. Não, não, não tá, não tô dizendo que tá, entendeu? Pois é, o final do filme, quando ele vê o livro de recorte da esposa dele e o recado que a esposa dá pra ele, e ele entende que ele viveu uma vida inteira pensando que a história dele tinha acabado. Na verdade, ele deveria ter, sim, vivido tudo aquilo. Então, sim, eu achei esse final muito fantástico, sabe? É o fechamento do aprendizado do Sr. Frederiksen. Eu acho, eu concordo com você. É bonito. Entendi. É, mas eu acho que poderia não ter cachorros falantes, um Zé Pelim maluco, entendeu? Uma casa nas costas. Só isso, entendeu? É, eu não poderia ter aprendido isso num curso à distância? Não, negócio de autoajuda, né? Não, ele podia ler um livro do Paulo Coelho e aprender isso. É isso, isso, cara, não adianta. Pô, isso é gosto, entendeu? É verdade, é verdade. É, é, que nem, é que nem, por exemplo, Ferris Bueller Day Off. Ah, pronto. Ei, pronto. Eu ia assistindo, eu ia assistindo. O MMA Show. É. E aí? Obrigado. O que obrigado. Que eu me deparo? Quebra de contrato. Falando mal de Curtindo a Vida Doidada. Cláusula olha. 7, artigo 3. That was awesome. Eu vou trazer um filme que eu também vou fazer um pequeno disclaimer, que é o seguinte. O nosso querido Tucano, ele insiste que o nome do Tyler Durden é Jack. E não é. Jack é só um João Ninguém. É um John Doe da parada. Exato. Mas eu trago o final do Clube da Luta, cara, que ele mudou no filme o final do livro e o próprio autor reconheceu. Falou, ficou muito melhor do que o meu final. Interessante isso, cara. O Clube da Luta é um filme que eu tive muito preconceito a minha vida inteira. Por causa da minha experiência no cinema. Como assim? Vamos dividir que eu fui isso. Num cinema merda. Star Ipanema. Nossa! O cinema. E do... O cinema tava, era uma galeria Ipanema e tava nas últimas. O cinema do chão de Coca-Cola. Sabe quando derrama a Coca-Cola no chão? Pra e aí sempre, seca, né? O líquido. E aí fica só o açúcar e o melado. E aí você pisa e faz crack, crack, crack. Era assim o chão do... Cara, e a projeção foi lixo. O som era uma merda. Tava quente. Tudo foi ruim. E aí eu saí achando o filme uma merda por causa disso, sabe? É mesmo. É, não. Aí anos pra superar essa porra. Não, o Clube da Luta é um filmaço com um final muito bom. Com o certeza. O final é animal, né? A destruição das empresas. A gente pode dar spoiler, né? A gente tá aqui pra dar claro, spoiler, né? Claro, a destruição das empresas. É muito simbólico aquilo. Ele tá destruindo o capitalismo através das empresas, assim. Mas... Ele está eliminando o crédito, que nos Estados Unidos pois é. O American Way. Né? Eu acho isso foda também, claro. Até porque fecha o ciclo metafórico do filme inteiro. Mas eu acho que o impacto maior é você descobrir que os dois são o mesmo cara. Acho que isso aí é o choque, aqui é o né? Mix, mas esse é o final. O final é a união de tudo. Ele se dá o tiro na boca, abata o Tyler Durden, vira pra... Helena Bonham Carter, e tem uma frase espetacular que obviamente não vou me lembrar agora, mas ele fala tipo assim, inventa uma frase. Fala, você me conheceu num momento muito... num momento ruim da minha muito vida. Muito estranho da minha vida, entendeu? Isso, e aí eles viram, cara, eles estão usando roupas muito maiores que o corpo deles naquele momento. Então quando você vê eles na silhueta, eles parecem duas crianças de mão dada, olhando todo aquele império desmoronar. E isso é muito simbólico. E ô Diogo, a gente tava falando desse negócio do sexto sentido, o filme do Clube da Luta, ele te dá essa parada o tempo todo. Por exemplo, isso que você tá falando dele serem uma criança, uma das teorias, eu não vou dizer que é a certa, mas uma das teorias, e é a que eu levo também, você é acredita? Que ela não existe também. Ela também... tem essa teoria que ela não existe também, mas eu acho balela. Já, aí já é demais. Ela é, dentro da casa, ela é bem representada, né? Mas isso é que é legal do Clube da Luta. O tempo todo também ele te entrega informações pra você montar ali um quadro, né? É, mas tem, de fato, tem essa teoria de que ela também... Mas qual é o final do livro que difere do final do filme, que o autor disse, inclusive, que... Cara, o livro é muito diferente. Eu não lembro exatamente o final do filme, mas ele não destrói nada daquilo, não. Ele faz final uma... O final do livro, né? O final do livro você não lembra direito. É, ele faz uma mega ação, assim, vai explodir muita coisa, sabe? Daquela parada. Mas não tem a destruição do cartão de crédito. Tipo, isso. Tem muita coisa diferente. Ele não conhece o Tyler Durden no avião, ele conhece numa praia sentado, o Tyler Durden tá nu com um tronco no meio da perna. Olha o simbolismo aí. Já fiz muito isso, já. That was awesome! Cara, um filme que eu acho que o final é inacreditavelmente do caralho é A Bruxa de Blair. Puta! É bem lembrado. É, A Bruxa de Blair. Porra, aquela cena, eles entrando na casa e vão descendo pro porão atrás do maluco e é caralho, correndo. É uma curva dramática bem acentuada mesmo no final. Pô, cara. Aquelas mãozinhas. As mãozinhas, cara. Aquelas mãozinhas. Na parede é foda. Né? Porra, você tá maluco. E aí, dá de cara com o moleque virado pra parede, que essa que era a parada, né? Que o cara obrigava as crianças a ficar de costas pra. De costas, até arrepiei, né? Puta, é bem assustador. É. Porra, o Bruxa de Blair, ele foi um primeiro filme que, pelo menos que eu lembro, onde a internet teve uma participação ativa, né? Porque eles começaram campanha. Fazendo aquele viral e tal. Eu caí como um. Porra, como foi um pato. Você também, cara? Porra, cara. Porra, eu caí. Cara, eu fui o primeiro a cair. Tipo, Bruxa de Blair não existe, cara, existe, porra, é foda. Tu foi ver nessa vibe de que o filme era verdadeiro? O quê? Eu não fui ver no cinema porque eu não queria ver um documentário. E eu fui ver na casa dos primos, dos meus primos, que alugaram e falaram, cara, vem ver o documentário aqui com a gente. Depois a gente deixa em casa. Eles também ajudaram. Mas, ô Diogo, eu vou confessar que você não tá sozinho nessa, não, cara. Olha aí! Eu tava o filme inteiro assim, tipo, não, isso é mentira. Mas eu não conseguia deixar de acreditar. Eu meio que queria acreditar, sabe? Mas, tipo, nada pra mim. Em nenhum momento chegou a informação de que aquilo era falso e eu não tive isso na cabeça, sabe? Era uma coisa muito nova, esse conceito que eles criaram. Pois é, e era nova não só na sua cabeça, mas todo mundo. Era esse lance do found footage, né? Das filmagens encontradas, nasceu acho que antes do Bruce Blair. Tá me faltando agora qual foi o primeiro filme a fazer isso. Mas o Bruce Blair, ele disseminou isso de uma maneira monstruosa. Foi. Eu vou dizer que invejo vocês por isso, porque a experiência de ver esse filme acreditando que ele é verdadeiro deve ser maneiríssimo. Deve ter sido maneiro. Então, eu sabia que era a campanha de marketing, que era um filme de fato, mas eu embarquei, eu consegui entrar no mundinho, sabe? É, um mundinho. Pois eu consegui me colocar ali e eu sou um cagão pra caralho. fiquei na merda também. Então eu sabia que era fake, mas eu também fiquei bem cagado vendo o filme. Compartilhar com vocês uma mini história que já contei no Matando Robô Gigante, mas merece aqui pro pessoal que tá ouvindo o Nerdcast hoje, que o meu pai, ele mora numa fazenda no interior do Rio de Janeiro. É uma fazenda ou é uma chácara? Uma fazendinha. É uma fazenda, é um hotel fazenda. Isso. Agora ele tá numa fazenda menor, né? Mas ele morava num hotel fazenda da nossa família. Quando esse hotel estava fechado, ele tava tomando conta do hotel para a nossa família. Do hotel fantástico. Quando a neve impede as pessoas de chegarem. Aí um dia ele foi lá acender o boiler do hotel. Não, sacanagem. Aí ele foi. Caralho. Ficou assustado. Aí, cara, um dia ele ficava lá com a esposa dele, realmente o hotel vazio, e eles foram fazer sauna. E a sauna fica um pouco longe de onde a casa dele fica. Eles foram lá. Eles ficavam provavelmente nus o tempo inteiro, né? Já que eles estavam sozinhos no hotel fazendo. Quem não, né? Quem nunca? Quem nunca? numa sauna. Num hotel. Aí, pô, já era tarde já era, sei lá, 2 horas da manhã, fizeram a sauna. Quando eles saíram, abriram a porta assim da sauna, na frente da porta tinha um conjuntinho de galhos cruzados. Ah, não. Ah, você contou essa história. Lá no Matando Robô Gigante. E eles tinham visto o Bruxa de Blair um dia antes. Nossa. Que merda. Foi bem na época do lançamento. E aí ficou aquele negócio, um olhando pra cara do outro, porra, você fez isso aqui? Tá? Não. E aí aquela, ele falou, meu filho, foi a primeira vez que eu me vi num filme de terror, onde a pessoa não acredita que aquilo tá acontecendo. Cara, principalmente, vi um filme e tal, e ficou aquela discussão, papai, não, vamos pra casa. E foram pra casa cagados, chegaram lá, passou um tempo, ligou o caseiro, na verdade era o jardineiro, e falou: ah, seu Afonso, eu cheguei aí já faz um tempinho, vi que o senhor estava na sauna e deixei um montinho de galho ali pra avisar que eu tinha chegado. Caralho, cara. Aí o pai, cara, como assim? Quem faz isso? Quem deixa um montinho de galho pra avisar que caralho, eu deixei o fígado aí no chão, sabe? Ai, meu seu Deus maluco. Do céu, que tipo de... Que tipo de linguagem de sinais você aprendeu, cara? Puta, que cara. Ah, deve ser a mesma da Bruxa de Blair, vai que é verdade. That was awesome! Nessa linha do Bruxa de Blair, tem um filme meio merda que eu sou muito alucinado nesse filme, alucinado de pavor, eu tenho um pavor desse filme, que é o filme do Silent Hill, cara, do jogo incrível, que tem aquela adaptação com o Boromir, até, né? Ou é verdade, confundindo. Boromir. E o final, qual é o lance? Ah, o final o não é bom, não. Pô, cara, o final, quando elas saem de Silent Hill e voltam pra casa... Ah, tá, depois do... Como fantasmas. Tipo, aquilo, quando aquilo aconteceu, cara, na boa, foi a primeira vez que eu fiquei sem dormir durante muito tempo. pensando naquilo, imagina... Um dia, assim, imagina se eu morrer e não perceber que morri. E voltar pra minha vida e achar que o mundo que mudou. E vai ser esse loop eterno. Eu tenho pavor disso. Quando eu dirigia bastante em estrada, hoje em dia eu só dirijo em cidade, né? Eu era um motorista audacioso, vamos dizer assim. E aí eu tinha essa parada de, imagina se eu sofro um acidente em alta velocidade e meu espírito continua dirigindo pra sempre. Porra, pois é, cara. Meio Silent Hill. Eu sempre tive essas meias paranoias. Isso é total, além da imaginação, é, né? É, exato. Total, o cara você que morrer dirige para sempre. Entrar num loop, sei lá, entrar no elevador, morrer e nunca mais sair. Sabe essas maluquices? No final do Silent Hill, que o Diogo comentou, né? Da mulher e a filha que não sabem que morreram, ficar naquele marasmo ali. É, passar a sala de fumante, né? No final é meio isso, né? Sala de fumante. Caralho, sala de fumante, é. Anos 60 no avião, né? Mad Men, né? Aquela coisa que mas, ó, um final, cara, que é, realmente, da expressão aí da Terra da Rainha que entrou debaixo da minha pele, foi o final do The Prestige, o grande truque com o Wolverine, em português. Sim, Ah, é. Esse filme é bem legal. Puta, esse filme é bem legal e o final é muito assustador. É um conceito bizarro, né? É um conceito bizarro. Cara, esse é o filme que tem o Tesla, certo? Exato. Vamos então lembrar rapidamente no final desse filme. O Grande Truque, né? De 2006. O Grande Truque. No final a gente descobre que o personagem do Wolverine... Hugh Jackman, Wolverino. Wolverino, ele descobriu com o Tesla uma máquina que o copiava como pessoa, criava uma cópia imediatamente dele. Então dessa maneira, ele sempre finalizava o truque dele caindo dentro do tanque de água. Ele se copiava nessa transição. Enquanto ele caía no tanque d'água, ele se copiava e a cópia aparecia no palco, aceitava os aplausos, enquanto o ele anterior caía no tanque de água e morria. E você descobre isso no final vendo... É, na verdade, a cópia não aparecia no palco, aparecia na plateia. É, no meio da plateia. Que era um truque de teleporte. Exato. Ninguém sabia como que o cara podia cair dentro do tanque de água e rapidamente aparecer lá atrás. Na verdade, ele tava se copiando e você descobre isso no Olha final só, do... Deixa eu rebater esse teu filme, porque o Schwarzenegger, no sexto dia, já trouxe isso pra gente. Não, mas isso é muito merda. Caraca. Mas aí que tá, cara. A sutileza do grande truque... Tô brincando, pô. Claro. Não, sei. É porque entrei no modo dramático, né? Assim, começou, né? Não, Diogo, o Schwarzenegger... Falou devagar e tudo, né? Não capturou o Schwarzenegger. Não, e aí mostra um depósito com 1 milhão de corpos em aquário, né? Aquário de o gente. O Jackman. E o mais bacana que eu acho, além dessa coisa bizarra, é que ele era tão obcecado em enxergar, né? O nome do filme, o The Prestige, é isso. É o prestígio final do truque. O mágico, ele nunca vê raramente ele vê o aplauso, porque ele tá escondido em algum lugar. A ilusão faz parte muito desse truque aí do teletransporte. Então ele falou, não, eu quero assistir os aplausos finais. Só que ao mesmo tempo que ele assiste, ele não assiste, porque quem vai assistir o aplauso é a cópia dele. Exato. É muito louco, cara, você começar a pensar nessa quarta dimensão, você pensar assim. Agora, eu acho, assim, ele perde uma mão de obra, né? Porque, assim, a quantidade de cópias, né? Ele podia, sei lá, usar de alguma maneira, fazer um... comprar uma fazenda, calma, fazer uma plantação, não sei. Ah, ele podia também aprender a fazer esse truque de verdade, porque ele existe, né? sem morrer. That was awesome. Já que a gente tá no terror, tem um conto do Stephen King que virou um filme chamado O Nevoeiro. Puta, cara, era isso que eu ia falar. Puta, excelente. O final é um negócio espetacular, cara. Olha, esse conto não tinha final, pelo que eu soube. Tem final. É, esse conto, ele faz parte do Tripulação de Esqueletos, que é uma coletânea excelente do Stephen King. E ele é o conto que iniciaram... Desculpe, que tradução péssima, né? Tripulação de Esqueletos? Não seria Skeleton Crew? Skeleton Crew. Skeleton Crew não é Tripulação de Esqueletos, você sabe. O Skeleton Crew não é uma expressão É uma expressão dizer que você está com uma tripulação mínima para operar alguma coisa. Isso. E aí não botaram... era tripulação de esqueletos. Ficou uma coisa literal, a tradução, né? Literal ficou esquisita. Ficou mais aterrorizante do que o... A não ser que tenha uma tripulação de esqueletos nos contos. Ou pode ser que você tenha ido queimar um maluco, não queimou, ele ficou lá. O esqueletão cru do cara tá lá em cima no morro ainda. velho. Diogo. Nossa. Só método Silvio Santos de tradução de filme. Bom, o final do conto, então, pra gente fazer essa comparação, depois que o personagem principal e o filho dele conseguem entrar numa caminhonetezinha e fugir com mais algumas pessoas do mercadinho, né? Isso, porque eles estavam num mundo com a névoa que tinha monstros durante essa névoa. Não, eles estavam no planeta Terra, não era um mundo. Não. É, vem uma névoa e aí se você sai na névoa tinha um monte de monstros pra te matar, é isso. Exato. E aí eles conseguem fugir na caminhonete. Isso tem toda a névoa, só pra... Fique claro, né? Exato. O Nevoeiro, não confunda com o filme A Névoa, que é outro filme. O Nevoeiro. Aqui em Curitiba, volta e meia tem neblina, névoa, nevoeiro e os aviões não decolam. Você acha que é o quê? Por causa dos monstros, né? Tá certo. É a mulher de branco. Tentáculo no nevoeiro. É, não é o filme do Wes Craven. Esse aí é outra coisa. E aí tem esses monstros no nevoeiro. No final do filme, o personagem principal, que é um ilustrador, inclusive com o filho dele, eles fogem na caminhonete com esse pessoal, uma mulher e mais um cara, se não me engano, do mercadinho. E aí eles voltam, passando lá pelo quebra-mola lá, tudo, andando com o farol de milha ligado e tal, eles vão em direção à casa do herói do livro, digamos, onde ficou a esposa dele durante o livro todo. O livro todo ele fica pensando na mulher dele que ficou em casa. O nevoeiro chegou e, meu irmão, será que a minha mulher, né, ela conseguiu trancar a porta? Será que o nevoeiro chegou lá também? Será que é só aqui em volta? E no livro ele para a caminhonete em frente à casa e aí ele fica olhando pra casa. E aí ele vê a janela meio entreaberta e vê a graminha, ele desce a janela e ele fica ouvindo o barulho dos bichos se arrastando pelo matagal e ele fica se matando por dentro, será que vale a pena eu sair do meu carro, correr pra dentro da casa? Será que ela conseguiu trancar? Uhum. Será que ela sobreviveu? E, cara, é muito foda. E aí, o que acontece? Eu não achei foda. Ele fecha o vidro. Então a relação tava desgastada. Vai embora. Não, porque ele sabe que ela não sobreviveu. Tudo que passa no livro, ele sabe que ela não sobreviveu. Relação desgastada. Olha só, se a relação fosse recém-casado, puta, podia ser qualquer bicho. Qualquer bicho lá dentro que ele ia. Agora, aquele anos casado, filho pequeno, ai, tá de saco cheio. Não vale a pena. Será que essa pessoa desgraçada sobreviveu? Ah, vamos ver. Ouvi um bicho se arrastando, aí acho que ela morreu. E aí o livro termina com os personagens escrevendo. Ele tudo buzinou? Isso. Deu uma buzinada? Deu uma piscadinha no farol pra ver se ela... Não, né? Okay. Ele fez, cara. Não tinha como. E aí o livro... Nunca tem. Ele termina escrevendo que tudo que aconteceu num bando de papel, assim, eles estão numa casa que eles encontraram, uma outra casa, um depósito, não lembro direito. E essa tava vazia, né? Essa tava... A dele não. Essa tava. Mas aí, assim, cara, a gente vai continuar seguindo aqui e vamos ver até onde esse nevoeiro foi. Será que ele tomou conta dos Estados Unidos inteiros? Será que ele só tá até aqui e tal? E aí o livro termina assim. Agora, Beto, fala como é que é o final do filme. É, cara, isso é interessante, porque assim, eu li recente uma biografia do Stephen King e ele fala que uma coisa nos livros dele que ele sempre gosta de deixar no final... Você leu uma biografia interessante, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Ele fala nessa biografia que ele destruiu Lost? Não, para com a ideia merda dele? Caraca. Não. Fala, que ele fala na biografia? Ele fala que ele nunca gostou de deixar um final sem esperança nos livros dele. Então se você reparar no final, sempre existe alguma ponta de esperança em alguma coisa. Tanto que ele diz que o Afonso... Eu não conhecia Stephen King. O Afonso sempre me indica o livro Cemitério Maldito, que ele diz que é um dos melhores pra ele. O Stephen King, ele disse que ele lutou muito pra que esse livro não fosse lançado, porque ele acha muito mal o que ele escreveu ali. Ele tem um sentimento ruim com aquilo que ele colocou no papel daquele livro, e ele não queria que fosse lançado, mas é uma das obras que os fãs mais gostam e tal. Que bullshit, né? Que bullshit do caralho. O cara tá contando dinheiro e falando essa babaquice. No filme The Mist, cara. Esses escritores são foda mesmo. Ah, é tudo. Escritor e desenhista, tudo. É, raça. Quando eles se juntam, é Ferris Bueller. Mas olha só, no filme, ele desiste da vida e ele mata o filho dele e se mata. E aí... Não. Volta aí que tá errado. Não, olha só. Estavam quatro pessoas no carro, incluindo o velhinho lá do Walking Dead. Velhinho do Walking Dead? O Dale tá lá. E esse filme do Frank Darabont, né? Isso. Então, tá explicado. E aí eles só tem três barras. balas. E aí ele, os velhos se matam, ele mata o filho. Ah, isso, ele mata o filho, e aí quando ele mata o filho, não tem mais bala. E aí ele vê... Ah, vindo... ele não sabia. É isso. É, e aí sai, o nevoeiro começa a dispersar, e ele vê vindo o exército, depois que ele matou o filho. Ah, puta, tá de tá ligado? É muito bom. É um final muito corajoso. Foda. Porque ele pensou isso, falou, cara, se a gente continuar aqui de carro, não vai dar certo, a gasolina acaba e tal. Não, ele fala assim, isso... pô, meu filho vai ser comido por um monstro desse horrivelmente, então eu vou matar ele aqui logo. A gente mudou de filme? Tá falando do filme do... Do nevoeiro. No nevoeiro, ele, antes dele atirar no filho e no, nos dois velhinhos, acho que são dois que estão atrás no carro, ele considera isso, ele olha, assim, você, isso é muito foda, ele, você vê pelo olhar do cara, é até o Thomas Jane, né, o justiceiro. O justiceiro, é, isso. É, o justiceiro, entre aspas. Né? Sim, o cara que fez aquele filme. Mas é maneiro porque até esse ponto do filme, você viu vários tipos de monstros, muitos monstros pequenos, aqueles insetos e tal. É, e aí, horríveis. Nesse ponto, quando ele tá parado, você vê um monstro gigantesco, um tarrasque andando. Foda demais. Aí você vê a dimensão da coisa, né? Tipo assim, exato. Não tem mais esperanças. E aí, quando todo mundo morre, menos ele, a névoa se dissipa e vem os militares, né? Queimando tudo. É, e ele sai do carro, né? Ele mata o filho, ele fala, olha, não vou deixar você sofrer e tal. E ele ainda sai do carro, né? Pra, tipo, entregar pros monstros. Foda-se. Porque quando ele sai do carro, vem o exército. É muito pesado, cara. Puta que pariu. Esse tipo de final é o pior que tem, porque é aquele que você perde as esperanças, né? Isso, mas cara... é corajoso pra caralho. É, lógico. Mas eu não vou ver. Eu não vi. Tá. Pra mim, o grande filme do Jorge Romero, A Noite dos Mortos-Vivos, tem um final inacreditável, cara. Por favor. É aquele filme da casa, preto e branco, né? Onde tem... Porra, já começa que tem... Pra época, tinha um negro como protagonista. Uhum. Sim, sim. E a casa toda, os zumbis tentando entrar, aquela porra, nego vai pro sótão, e morre nego no sótão, morre no sobra o cara, o principal. Sim. E aí ele meio que fica naquela, e agora, porra, sobrei, caralho, graças a Deus. E aí ouve um barulho lá de fora da casa, e ele vai olhar entre as frestas da janela. Quando ele se mexe, ele toma um balaço na testa e morre. Porque... E acaba o filme, cara. Não, porque assim, você via no rádio, na TV, que existia um grupo do xerife, mas sei lá o que, eles estavam matando zumbis, estavam andando juntos e matando zumbis, um super grupo de sobreviventes, né? Uma miliciazinha, né? Uma miliciazinha, exatamente. Você fica vendo só isso acontecer, e aí ele tá na merda, nessa casa, nessa fazenda, com esse grupo de pessoas, todo mundo vai morrendo e tal, e ele sobrevive, e quando ele vai, esse grupo chegou na fazenda e mata o cara. E eles vão tirando os corpos. E aí você vê os créditos de filme com eles tirando os corpos e jogando o corpo dele na montanha de corpos pra queimar, como se fosse mais um zumbi, né, cara? E esse foi o primeiro. Acho que foi o primeiro filme desse de terror que tem esse final angustiante que todo mundo se dá mal. Que aliás é uma. Né, é normal hoje filme de terror terminar assim, todo mundo se fudendo, né? Não tem a mocinha que se. Depois tava aquela bomba atômica ridícula, mas. Porra, não, peraí. O final da Volta dos Mortos-Vivos. É irado, cara. Ah, cara, porra, o filme que congela e fica um frame estagnado. Aí é porque é a linguagem da época, né? Mas, porra, o filme tem um final maneiro. Os caras ligam lá pro número que tava no tambor, e os militares vão e explodem tudo, maluco. Porra, é um final maneiro. Eu diria interessante. É maneiro, cara. Você não espera por aquilo. Uma bomba, né? Meu, porque no final mesmo, não adianta nada a bomba, né? Tem uma chuva tóxica e que faz os bichos voltarem de novo ao cemitério novamente. Eu acho maneiro o final desse filme. Eu ia citar ele, inclusive. Olha aí. Pô, justo. É engraçado. Eu gosto, na verdade, muito da Noite dos Mortos-Vivos, porque toda a construção, a caminhada do personagem da Noite dos Mortos-Vivos, ela é uma caminhada de redenção, de certa maneira, né? Então, quando ele vai guiando pro final, tu, puta, agora sim, agora acabou. Tu tá naquela tensão, porque o cara está confinado numa casinha, cara, com uma porrada de negros se transformando em zumbi. E aí, termina com isso, cara. É, puta, é tipo uma facada nas costas. Eu me senti, puta, eu queria matar o Jorge Romero, cara. Falando em final de filme antigo, a gente não pode deixar de citar o Planeta dos Macacos, tem um final clássico. Puta que pariu. É verdade. Damn you! Que é, justamente, que tem um plot twist, que hoje já é famosão, todo mundo nasceu vendo essa cena da Estátua da Liberdade enterrada na praia, que você passa o filme, mas na verdade, se você não soubesse, você passaria o filme inteiro achando que o astronauta caiu num planeta dos macacos e com seres humanos. O que é estranho, hoje em dia... Seria mais difícil de você aceitar que o cara foi pra um planeta estranho que tem humanos que não falam e macacos que falam. sem fazer nenhuma ligação com a Terra, sem ter nenhuma ligação evolutiva com a Terra, entendeu? Seria estranho você pensar isso, mas parecia então quase que uma fábula, né? Do astronauta chegar nesse planeta onde tudo é bizarro, tudo é invertido, mas no final ele descobre que ele está na Terra mesmo, é, que se passaram, sei lá, 50 mil anos, um negócio assim. E cara, isso aí é meio que foi adaptado, porque no livro, o legal do livro é que é o seguinte, você começa com um casal no espaço, e eles acham uma mensagem. E a mensagem é toda a história desse humano. Uhum. E eles vão lendo a história desse cara, se impressionando e tal. E no final, você descobre que esse casal no espaço são dois macacos. Ah, entendeu? Ah, que olha, caraca! É, eu não sabia disso. Esse aqui é o lance, assim, do que eles mudaram, mas mantiveram a surpresa, né? Uhum. É só o Afonso que prefere o filme do Mark Wahlberg? Não. Ninguém prefere. Caralho, meu irmão, por um momento, tu entrou na minha lista negra mesmo. Vai tomar. Mano, porra. Não, tu tá maluco. That was awesome. Já que a gente tá no passado, pô, e o final de Psicose? Por favor, né? O final de Psicose. Psicose, o filme inteiro, é muito bom. Pois é. Ele tem toda uma... E assim... Ah, Psicose é uma obra-prima. É, assim, ele tem toda uma linguagem cinematográfica. Por exemplo, a mulher começa o filme usando branco, depois passa a usar preto, que ela mudou o caráter dela. Tem toda essa parada de linguagem subjetiva na história, que é bem maneiro e tal. E toda a genialidade de uma história que é até bem simples, na verdade, né? É verdade. Vocês estão falando, com certeza, do filme do Vince Vaughn, né? É, e daquela lésbica que mostra o cu na cena do chuveiro, né? Que isso, olha aí. Mostra o cu, não lembra? Mostra o cu? É, parecem dois ralos. O Kevin Smith é obcecado por essa cena, inclusive. É, meu Deus. Ele fala direto dela no... Ele é obcecado? É, ele chama de... Como é que é? O Starfish da... Anne Heche. Mas isso é sério? Assim, o Kevin Smith... Aparece o brioco. Peru e bunda, né? O Kevin Smith é isso. Peru, bunda... Esse é o Kevin Smith, assim. E apesar de eu gostar do podcast dele e tal, mas as piadas dele são sempre esse tipo de coisa. Olha, eu gozei na sua cara. É sempre isso. E aí ele é obcecado, cara, por essa cena, porque ele fala que, ah, dá pra você ver o Anos da Anne Heche, tipo, pô, legal, cara, bacana, né? Dá mesmo, cara. Eu, cara, olha só. Meu Deus. Eu fui ver esse filme no cinema. E aí eu tava assistindo, porque eu queria ver, no Psicose. Eu falei, vai que... Sim, mas não é um filme ruim, não. Eu não acho ruim, não, cara. E aí, opa! Opa! Teve um ano. Vou googlear agora, sem o Safe Search. Opa! Fantástico final de Psicose, né? É assim, engraçado que o Psicose ele tem dois finais assustadores. O primeiro, onde você descobre que ele é a mãe. E o segundo final assustador, quando ele faz o seu mini discurso para si mesmo, lá já preso, né? Com aquela vozinha, eles nunca vão descobrir que ia fazer mal a uma mosca. Tipo, ah, meu Deus do céu! O cara é muito maluco! E nessa onda, também, o final do Sexta-feira 13 pode entrar, né? Parabéns, isso, bem lembrado, Beto. Sexta-feira 13, cara, refresque minha memória. É. Vamos lá, primeiro Sexta-feira 13 começa como um filme de assassinato no campo ali, né? O homem do saco de papel, né? Não, aí que tá, ele não tem homem de saco de papel, não. O primeiro Sexta-feira 13 começa a morrer as pessoas lá no Crystal Lake, na colônia de férias que está para abrir. E eles, ao longo do filme, vão contando a história do Jason, que morreu afogado no Lago Cristal. E aí, isso vai construindo na sua cabeça que, porra, quem está matando esses adolescentes fornicadores é ninguém menos do que o moleque que morreu afogado ali, deformado. E no final, é a mãe do Jason. É, a mãe dele é que é isso aí, pode crer, é verdade, lembrei. Vingando dos moleques, né? É fantástico, bem não, lembrado. Vocês não vão explicar a origem da gíria do saco de papel? Não é uma gíria, porque ele usou... Foi o quê? No segundo filme, Afonso? É, a partir do segundo filme, o Jason realmente aparece e ele usa um saco de papel. Tem até um action figure dele aqui. Com antes saco da máscara, cara. Caraca, que zoado que é a continuação do Jason, né? A história inicial é maneira, né? Ela te leva pra um caminho e depois mostra que era outra coisa. E no segundo, foda-se, né? A gente quer ganhar dinheiro com essa merda. Foda-se essa história. Mas eu acho que o ato maior de queremos ganhar dinheiro é quando o Jason finalmente morre, era pra série ter acabado. errado. Aí algum estagiário falou, e se ele não morrer? Se ele fosse pro espaço voar, cara, isso é demais. Nossa. Mas aí já pulou o tubarão, aí começou a ficar... O Jason vai a Nova York, lembra disso? É, isso é muito bom. Demais. Eu fui no cinema e eu... Adolescente é uma merda. É um... Você é adolescente, tá ouvindo a gente, desculpa, mas você é no futuro. Uhum. Se você sobreviver à adolescência, você vai perceber o quanto merda você era adolescente. Então, todos nós aqui já fomos adolescentes. Uhum. E temos essa consciência. Eu fui ver Jason vai a Nova York, adolescente, eu urrava no cinema. Achando, quando o cara soca a cabeça daquele negão metido a boxeador e a cabeça do cara sai voando, puta que pariu, meu. Joguei saco de pipoca lá na frente. Vestiu o saco de pipoca, né, na cabeça? Vestiu, botei a cabeça e virei o Jason da pipoca. O Jason engordurado. É um filme merda, cara, demais. É muito merda. Tu acredita que eu nunca assisti nenhum filme do Jason, nem do Fred Krueger? Olha aí, cara. Eu não, mas é porque assim... Eu já vi alguns pedaços no SBT. Cada emissora tinha uma franquia diferente, né? Uhum. O Jason era da Globo. É verdade. O Fred Krueger era da SBT. Isso aí. Não, mas será que esses eram os termos do contrato? Tipo, olha... É, o não sei. Da manchete. Fizeram acordo de cavaleiros. E eu lembro que eu nunca me... O filme do Fred Krueger nunca me atraiu, cara. Eu sempre achei o Fred Krueger muito zoado. Pô, que isso, cara. Pra mim, são dois conceitos de terror macabros. O cara que nunca para e o maluco que vai te pegar quando você está descansando. Yeah. Tipo assim, quando você relaxa todas as suas defesas, o cara tá lá. Mas ele é um Indiana Jones com a camisa do Wally, sabe? Ele é o... Puta, cara. That was awesome! O meu filme de terror favorito, Beto Diogo já sabe de cor, mas O Enigma de Outro Mundo. Ah, excelente. The Thing, de 1982, também é uma refilmagem de um filme antigo, dos anos, acho que 50, que por si é baseado em um conto chamado Who Goes There? Quem vem lá? Uh-huh. E esse de 82, que é com o Kurt Russell, né? Sem seu eye patch do Snake. Não me vá falar mal de Snake Plissken. Não, não falei. Tô falando que ele tá sem o eye patch, calma. Ah, sim, não, porque... Calma, Zagal. De você, você é o cara que gosta de contrariar o mundo. Não, e aí eles são uma equipe de pesquisa lá no Ártico e eles acabam se deparando, resumindo bem, acabam se deparando com uma forma de vida vinda do espaço que copia as pessoas que ela mata. Então começa esse jogo... É o Venom de verdade. O Venom não vai te dar superpoder, meu irmão. Ele vai te zoar daquele jeito. A criatura, ela copia a pessoa e... fica lá mimetizando a sua identidade e tal, e fica aquele jogo de, será que você é ele? Não, eu sou eu, mas é eu não tanto sei se Venom é que faz uma boquinha na barriga do velho. Essa cena é demais, cara, da autópsia. E, cara, o final do Enigma do Outro Mundo, sobra o Kurt Russell e o negão lá, amigo dele, onde eles explodem lá o monstrão e tal. Inclusive tem uma cena, pra mim, a melhor resposta a monstro, porque o Kurt Russell chega assim, o monstro se revela, é uma montagem de todas as pessoas que ele copiou, aí o monstro vira pra ele e faz um... Dá um gritão. Aí o Kurt Russell olha pra ele assim, com a dinamite na mão, e fala assim, well, fuck you too. E tá com a dinamite. Bom, depois que eles explodem a porra toda, sobra o Kurt Russell e o negão, que agora me fale o nome aqui. E aí eles olham um pra cara do outro e falam assim, cara, não sei se vai vir ajuda não, acho que a gente vai acabar congelando aqui. Pra falar a verdade, não sei nem se você é você mesmo e se eu sou eu. E o outro cara fala também, eu também não sei se você é você e se eu sou eu. Vamos ficar bebendo aqui. E aí a construção do final é bem assim, tipo, quem será? Será que eles dois são humanos? Será que o bicho sobreviveu e é um deles? Porque não tem como você saber, sabe? É, exato. Então eu achei na muito verdade, bacana. Na verdade tem, né? Tanto que eles fizeram a cena mais tensa do filme, é aquela que eles vão testar quem é que tá com o simbionte ou não, né? Do sangue. sim. Que eles amarram todo mundo e foram fazer aquele exame de sangue do inferno, esquentando o sangue. Puta, essa cena é muito foda, cara. Muito foda, muito foda. Mas acho que eles nem querem saber, né? Ficou uma coisa... Ah, meio... naquela situação não dá mais, né? Não dá mais, tipo... Já acabou tudo. Mas é um conceito muito foda, né? Você tá sozinho com outra pessoa e você não sabe se ela é um monstro e ela não sabe se você é um monstro, cara. A night de muita gente é assim, cara. Porra! That was awesome! cara, ele não consegue sair do filme de terror. Tem muitos filmes de terror com finais bons, hein? Vou te pois dizer. É, é demais. Invasores de Corpos. Nossa, Boris Nett. De 78, porque Invasores de Corpos 78 já é uma refilmagem, como a maioria dos filmes de terror dessa época, né? Era tudo refilmagem dos anos 50 e tal. E aí depois não confundo também com a refilmagem, refilmagem que fizeram com a Nicole Kidman, que é uma merda. É, caidaço. Invasor... Nossa, pior do que a refilmagem da Nicole Kidman, só a refilmagem da Nicole Kidman dublado. Eu tava passando outro dia. Nossa senhora, cara. The Invasion of the Body Snatchers. É esse aí. Uhum. Com o Donald Sutherland, o pai do Jack Bauer. Fantástico. E os alienígenas... Ele é pai do Kiefer Sutherland. Ele é o pai do Kiefer Sutherland, sim. Uhum. Mas o maneira que os alienígenas lá infectam a pessoa, você passa a ser um zumbizão, né? Um zangão deles. É melhor. É boa. Bem colocado. E quando eles veem um ser humano que não está infectado, eles apontam e ficam... Puta, isso é bizarro. Grito escroto, né? Demais. E aí ela, a mulher e o Donald Sutherland ficam fugindo, o filme todo, aquela coisa, as pessoas vão morrendo. E aí no final eles se separam, né? Eles, não tem um negócio desse? Faz muito tempo que eu não vejo. Sim, eles marcam pra se encontrar. Pra se encontrar, exatamente. Uh-huh. No lugar que eles separaram pra sobreviver, uma coisa. E ela chega, quando ela vê ele, fica feliz, de repente ele olha pra ela e faz... Caraca. Arrepiei aqui. É só um filme sobre asmáticos severos, né? Só isso. É muito foda que você não esperava essa. E é engraçado que ela fica gritando assim... Ah! E ela bota a mão na cabeça... Tipo assim, sai correndo, porra. Ela não tem mais o que fazer, cara. Ela fica na merda. Ela fica na merda. Excelente final, excelente final. Boris Nett, Invasores de Corpos de 78, muito bom. That was awesome. Então, final polêmico de um filme que já notei que nem todos gostam, digo logo que achei muito bacana, muito ousado e condizente com a proposta, que é o final de No Country for Old Men. Puta, tá na minha lista. Porra, esse filme é foda com final foda. No final qual foda. Qual final você tá falando? O do acidente ou do Tommy Lee Jones? É, final do Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Todos os finais. Todos. Todos os finais. É o acidente. Não, não, não. O acidente, ele faz parte do final com o Tommy Lee Jones falando. Exato. Então, porque, então me explica, vou tentar entender. Tô de mente aberta. Porque assim, o Tommy Lee Jones, o Tommy Lee Jones, ele faz um discurso dizendo que ele, na verdade, é muito pequeno frente a tudo aquilo que tá acontecendo, né? E que ele, tipo, cara, quer saber? Eu não quero me envolver nessa porra, não. Ele fala do sonho também. Ele termina falando de um sonho que ele teve com o pai dele. Isso. De um pai dele, ele via no sonho, tava num deserto e tal. E aí o pai dele vem com uma tocha e meio que ilumina o caminho e guia ele pra algum lugar. E depois vai embora. E somando ao que aconteceu com o cabelinho lá, esqueci o ladrão do cabelinho, o bandido do cabelinho, eu acho que acrescentou ao filme um caráter de aleatoriedade, sabe? De mundano também. Aquele cara fazia parte de um esquema tão horrível, mas ele sofreu um acidente tão, tão mundano, tão ridículo, como se dissesse assim, ele também faz parte, sabe, dos acontecimentos. As regras atingem. Isso eu acho ok. Eu só não entendo o sonho do Tommy Jones. Assim, eu não sei se existe um significado super metafórico aí em cima disso. Isso aí eu também... Sabe o que parece pra mim? Parece o Caruso, que faz as charges no Jornal da Globo. Caralho, peraí, não, ele não, fala não, assim, não, ele não, só não. Termina assim, daqui a pouco a gente volta. Esse é o final da piada. Então ele falou assim, olha, o Tommy Lee Jones, eu tive um sonho maluco, meu pai, não sei o quê, daqui a pouco a gente volta. Fim de filme. Não, rapidinho, olha só. Eu quero fazer uma parte aqui, eu quero mandar tomar no cu essa charge, cara. Que merda. Caralho, meu irmão. Isso é o que eu chamo de easy money. O cara... Meu irmão, vai tomar no cu essa porra, cara. O cara bota um estagiário pra fazer essa merda, faz uma locução merda. Caralho, meu irmão. A TV tem que morrer mesmo, cara. Isso é a prova que a TV tem que morrer. Essa merda dessa charge 3D dos anos 90. Puta que ódio que eu tenho disso, cara. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou ver assim. Vai criticar a zebrinha também, né? Tá. O filho dele gosta da gente, cara. Aí, que merda. Ele gosta? É. Too late. Agora eu já descarreguei. Mas ele não tem nada a ver. O filho dele é gente não boa. Tem. Pô, teu pai pode fazer melhor, cara. Nem deve ser o pai que faz. Alguém faz, ele só lê essa merda. Fala pro teu pai parar de assinar essa porra. Deixa eu dar. Às vezes ele ganha uma grana boa, aí pô, foda-se também, né? Deixa eu dar pseudo-explicação aqui pro Onde os Fracos Não Tem Vez. Quando eu vejo o final do Onde os Fracos Não Tem Vez, eu vejo como uma ótica completamente invertida do andar do filme, porque o filme começa, uma coisa rotineira, vai pra uma parada inacreditavelmente impossível e uma caçada surreal. Começa que o cara mata as pessoas com uma pistola de ar comprimido só com ar. Uhum. Ele tem o crime perfeito ali, você não tem como saber, entre aspas, quem é que tá matando a pessoa, porque não tem bala, não tem balística, não tem porra nenhuma, é só um buraco na cabeça. Uhum. E quando termina o filme, ele dá um contraponto da realidade, tipo, e amanhã é mais um outro dia, e eu acordei, e de repente eu acordei, porque ele termina com a palavra, e aí eu acordei, e termina o filme. E daqui a pouco a gente volta. Não. Mas isso dentro do conceito do filme, cara, ele te bota de novo no eixo e continua. É, ele exatamente. Quer dizer pra mim, é assim, a vida é feita de momentos inacreditáveis, mas você sempre volta pra rotina. Eu sei, eu entendi. É por aí que eu E o final do filme, que ele passa o filme inteiro naquela porra daquela perseguição, vai mostrar o que vai acontecer e tal. E aí no final ele te priva disso, né? Uhum. Ele não te mostra. Quando você chega lá, o cara já tá morto. Ah, isso também, né? É demais. O outro tá fugindo. E é isso, cara. É, tipo, a vida é no big deal, sabe? As coisas acontecem e você às vezes não vai estar lá pra presenciar elas. Parece aquele filme Marcas da Violência do Aragorn lá, do David, né? Que ele é um ex-mafioso e ele tá... Um ex-mafioso. Eu ia falar ex-máfia, mas é um ex-mafioso, ele tá na vida, tentando viver a vida normal, e aí ele acaba voltando pra, uhum, pra vida da violência, e no final ele volta pra vida normal, né? Mas assim, então... isso não seria exatamente o que o Diogo falou, a explicação do nome do filme, que assim, cara, o mundo é feito pra gente grande. Essas coisas acontecem. Você vai lidar com situações bizarras na sua vida e você tem que acordar pra continuar a vida amanhã. Não é isso? É, eu acho que é isso. Eu gosto desse filme, apesar de ter falado mal do final, eu gosto desse filme. Sim, entendi. Mas é a percepção, entendeu? Mesmo. Aqui não adianta a gente falar que é ou não é. Eu fui ver esse filme com a portuguesa, ela odiou. Odiou o final. Odiou, assim. Porque o filme, né, dá a entender que não tem final. Aham. Ela ficou putaça e eu tava vibrando foda. Não, é mais. Principalmente pela interpretação do Javier Bardem, que é sacanagem. É sacanagem. Nossa, não. O que eu acho foda também é esse filme, ele é de uma levada muito daquele filme do Clint Eastwood com Tim Robbins. Você quer lá e Lobos? Meninos e Lobos. Porra, tem um final desse mesmo. Esse filme é que você. É o filme da categoria Vou Te Jogar na Merda. Porra, né? Você vai entrar maneiro, feliz, com a pipoquinha, vai sair fudido, arrastado, saindo uma maca do cinema, né, cara? É um filme que tem um final também, eu tipo, caraca, cara, não, pelo amor de Deus. E voltando ao Onde Fracos Não Tem Vez, tem uma parada no Onde Fracos Não Tem Vez que eu acho impossível, que é o nome da porra do Josh Brolin, que é Llewellyn. Eu nunca consegui pronunciar. Cara, eu nunca consegui falar. Nem no filme eu consegui, eu só sabia que a mulher dele se chamava Carla Jean, e eu falava que era o marido da Carla Jean. Só isso. Marido da Carla Jean. Na década de 90, Bryan Singer, genialidade, Os Suspeitos. Oh, demais. Não vamos confundir que saiu um filme agora chamado Os Suspeitos, agora no ano passado. Eu tô falando de The Usual Suspects, o título original em inglês, de 98, 99, alguma coisa assim. 95. 95, caraca, já faz tempo, rapaz. Olha. Logo depois de Coração Valente. Caraca! Que tem um final espetacular do Kaiser Soze, o grande vilão mitológico da história, né, que ninguém vê, tereréu, que contrata os bandidos e tal, tem todo um plot twist, e o Agent Kuyan tem a sua própria... É maneiro que ele te leva pra um lado e depois te leva pro outro. E quando o cara descreve... Pro lado, cabeça pro outro. Quando ele descreve que ele acha que o Kaiser Soze é o Gabriel Byrne, aliás, esse cara fez uma carreira sólida de papéis secundários em filmes merdas que nem Peter Coyote. Poxa. Coitado do Gabriel Byrne, é um bom ator, cara. Pô, ele foi um diabo muito bom, e cara. E ele fez o excelente D'Artagnan também. Também, então, caramba. Eu gosto dele, eu gosto do Gabriel Byrne. Então ele cria toda aquela teoria... Um cara meio queimado, né? Um cara meio queimado em Hollywood. Olha aí. Abraço pros por aí, Dudu. Ai, caraca. Representa. E aí, quer dizer, depois não era o Kevin Spacey, cara, e tem toda aquela história do quadro de anotações e... É, um outro plot twist, esse foi o primeiro grande plot twist que eu tinha visto, que eu tinha... tem que ver esse filme de novo, tem que ver esse filme de novo. Um pouco antes de Sexto Sentido, né, cara? Depois de Sexto Sentido ia vir aquele, de novo essa sensação. Então o Suspense é outro filme que não pode saber o final. E o maneiro do Suspense é que você descobre junto com o detetive, porque ele vai olhando em torno dele, na sala, e ele vê a caneca, e ele vê não sei o quê. Kobayashi. E aí tu, caraca, não! E o cara, e o Kevin Spacey andando na rua como se nada estivesse acontecendo. E ele andava manco com a perna fodida, né? E aí a perna começa a endireitar e começa a andar normal. Porra, caralho, do caralho, é muito foda. Mas olha só, se o policial tivesse usando a caneca nessa história, tinha dificultado a vida do... Caso só que embaixo vem escrito Nerd Store. Ele ia falar advogado Nerd Store. Advogado Nerd Store. E, pô, já que a gente tá no Kevin Spacey, vale citar o Seven, né? Putz, o Seven também tem um final maneiro. What's in the box? Exato. É demais, hein? Demais. Eu sei que tem o Brad Pitt e o Diogo acha que o Brad Pitt é um mau ator, fica aí a polêmica. Caraca, o Brad Pitt não é um mau ator. É a vingança aí, Diogo. Cara, olha só, ele não é um mau ator. Ele só faz filmes merda em troca de montanhas de dinheiro. Mas se você pegar os filmes que ele quer atuar de fato, como Seven, como Bastardos Inglórios, Doze Macacos, aquele outro, como é que é o nome? Doze Macacos e Seven eu dou pra você. Beleza. Agora, qual outro filme do Brad Pitt? Snatch é foda. E que é igual ao Tyler Durden e que é igual a todos os filmes do Brad Pitt. Me dá um outro. Não. Pô, cara, tem um filme que ele... Sua esposa deve gostar de Lendas da Paixão, e agora? O cara é bom ator, cara. Quando ele faz o personagem zoado... E, assim, você pode falar que Snatch é igual o Tyler Durden. Não é, cara. É bem diferente o personagem. Muito. Diogo, vou te falar uma parada aqui. Cara, é um cigano, cara. Tipo, Diogo. É base... Diga. Vou te falar uma parada que vai explodir tua cabeça. O Brad Pitt, isso é fato, assim. Ele é tão bom ator que no Estranho Caso de Benjamin Button não é maquiagem, cara. É mesmo. Pode pesquisar aí, galera, no Google. É careta, né? É careta. O cara só é muito bom, cara. Eu acho ele bom ator, cara. Eu acho ele bom ator. Entrevista com o Vampiro, cara. Ele tá bem em Entrevista com o Vampiro, cara. Beleza. O terceiro... Outro filme que eu dou pra você. Não tem mais, cara. Não tem mais. Ah, tem... Caralho, o cara já... Ok, o cara já se destacou de metade de Hollywood, né, cara? Três filmes bons. Não, mas olha só. Não são nas atuações que ele tem coisas inacreditáveis que você fica maluco. Ele é um bom ator, pra mim, mas é um ator. Fez bem seu trabalho e vai embora pra casa. Não é um cara que se destaque no meio de uma multidão de atores. Que eu já oponho o Brad Pitt, sempre opus, com o Leonardo DiCaprio. Eu acho o Leonardo DiCaprio um cara ímpar, que dá um show ele, no... Ele é mais, óbvio, né? Leonardo DiCaprio é muito foda. Mais. É engraçado que o Leonardo DiCaprio começou muito bem, aí fez Titanic e fez uma sequência de filme merda e só voltou agora, com o Scorsese. Não, diz Upgrape, aquele do que ele fez com o... Gilbert Grape, do Johnny Depp. Gilbert Grape, pô, que ele faz o cara com deficiente mental, fica subindo na torre o tempo todo. É, que aconteceu antes de Titanic. É, então. Né? Ah, Diogo. Mas depois de Titanic, ele fez uma sequência de filmes merda, filme de galã, só pra ganhar caminhão de dinheiro, que nem o coisa. E agora, ele tem que ajoelhar e agradecer a Scorsese. Não, não é agora. Então, pô, já pouco, tem algum. Desde Diamantes de Sangue que ele vem fazendo um filme bom. Não, ele fez a Ilha também lá. Não, ilha não da, é bom. Ilha não do é Medo, bom, Ilha não. Do Medo. É, o Shutter Island é legal. Não é. A Ilha do Medo não, Ilha do Medo é a lista que tem... Ah, não, não é a ilha, é a praia que você tá achando. Ilha do Medo, cara, já entra nessa onda aí. É o... Tem um final legal. Filme Scorsese, Ilha do Medo com... É muito bom o final. É mesmo. É, ok, tem aquela vibe de plot twist, ah, meu Deus, parece até que ficou, né, virou coisa comum, né? Uhum. Virou commodity esses finais de plot twist. Mas ele é muito bom porque ele também te dá todas as informações, que, como vocês falaram no Sexto Sentido, né? É honesto. Ele não inventa nada no meio do filme, não. As informações estão lá desde o início, você... for ver no início do filme, quando ele tá chegando na ilha e ele fala assim, olha, eu sou o detetive e tal, não sei o que, esse aqui é o meu parceiro. Aí quando tu vê o cara tá tentando tirar a arma do coldre e tá todo desengonçado, não sabe fazer isso porque ele não tá acostumado, porque ele é um psiquiatra, né, cara? E quer dizer, se você rever o filme, você vê que tá tudo lá, toda a verdade da coisa, você só não sabe a virada da trama, mas quando você rever o filme, todas as informações estão lá, de que ele, né, é um maluco do caralho. That was awesome. Gangs de Nova York é um filme que é chato. E não tem final, whatever. Então a gente nem... O final, eu ia falar que eu gosto do final. Tem um elefante passando no meio da cidade, esse é o final do filme. Que elefante, cara? o final que o cara vê, depois de toda aquela merda, ele vai lá enterrar o cara. Pra mim, cara... o Gangue Nova se resume a bigode. Aí ele fala assim, porra... A única coisa que eu tirei desse filme foi o bigode. Tudo isso aconteceu, e aí tudo vai se perder como lágrimas na chuva, fala um negócio assim. E aí você vê, e tá no cemitério ali onde o cara foi enterrado, e aí você vê Nova York crescendo com o passar dos anos, vai aparecendo prédio, mais prédio, a ponte, não sei o que, arranha-céus e tal, e o cemitério vai sendo cada vez mais engolido por aquilo, esquecido e tal. No final ele é só um terreno baldio, ao lado daquele monstro vivo, aquele organismo vivo que é Nova York. E eu sei que o Scorsese ama Nova York e ele fez esse filme como uma ode, uma grande homenagem a Nova York. Eu acho o filme arrastado e um pouco chato, mas eu acho que esse final é foda, cara. Esse final de... Ele não fala só de Nova York, ele fala do mundo, cara, do que é ali, cara. Acabou, esqueceu, essas pessoas viveram e morreram aqui e agora mudou tudo, cara. É outro universo, é outro mundo, entendeu? Toda aquela briga dos caras, das gangues, caralho, isso não significa mais nada hoje, cara. E é tão estranho. Isso mostra poder dos homens, ele é tão fraco. Como o Carl Sagan fala naquele texto do Pálio do Ponto Azul, né? Os homens que tentam ser mestres temporários de um fragmento de um ponto, né, cara? É foda, cara. A irrelevância de tudo isso diante do universo, do mundo do que... Do tempo que se segue, né? É, então, acho, tipo assim, mais uma vez, meio chato, mas o final é fantástico, o final de Gangues de Nova York. Eu prefiro The Warriors. Não, ele resume, né? Tudo isso pra voltar pra essa merda. That was awesome. Mas outro final que é foda, é o que não tem plot twist nem nada, mas é muito foda, é o do Blade Runner. Né? Blade Runner, sim. É verdade. O final do Blade Runner não é o do carro indo embora? Não. Depende da versão que você assiste. Depende da versão, de um milhão de versões. Tem 8 versões do Blade. Então, o... Versão Windows Peraí, Movie. É, exatamente. Qual versão que você tá falando? Tô falando da versão que acaba ali, sem o carrinho passeando. Você sabe que essa cena do carrinho passeando, eles tiraram de umas cenas que ficaram engavetadas do Iluminado. É, eu sei. É. Sério? É. A gente precisa de uma cena de um panorama e tal, só que eles acharam umas cenas do Iluminado lá que não foram usadas e pegaram e botaram no filme. Caraca. A lixeira é comum, né, cara, pra todo mundo. A lixeira é comum. Então, é porque assim, existe essa teoria de que o Deckard era um replicante também. Sim. Mas isso, se você notar, isso é irrelevante pra história do filme. Sim. Não, isso é só uma curiosidade. Mais ou menos. Não, você acha que é? Qual é a relevância? É a ironia, né? Do androide caçando o seu semelhante. É tipo frango comendo farinha de frango. Exato. Exatamente. Então, mas muda a sua interpretação do filme? Saber que ele é ou não é? Eu acho que muda a interpretação. Dá uma profundidade, né, cara? É assim. Não, dá um pouco muda, mais. Muda a interpretação, mas eu concordo com o Jovem Nerd de que não muda a estrutura do filme. Sim. Então fica essa... Eu acho que muda um pouco, né, cara? Se você partir do princípio que eles criaram um replicante para caçar outro replicante... Nossa, a estrutura que eu disse. O que eu quero dizer é o seguinte, o filme trata-se de a filosofia da criação, encontrar o criador e querer mais. Então, mas sabe o que é a parada? O final do filme, de fato, está quando o cara fala lágrimas na chuva. É ali que acaba o filme. Porque aí o cara tá dizendo a mesma coisa que você tava falando aí do Gangue de Nova York. Não importa quanto tempo você vai viver, não importa quem foi seu criador, não importa que raça você é, importa o que você faz no período que é te dado. É isso que ele tá falando, entendeu? Sim, sim. O cara tinha 4 anos, tem pessoas que tem 80, sabe? Mas no final da história vai tudo se esvair e ser esquecido, entendeu? Sim. E aí o que vem depois do final do Decker, do cara botar lá o cavalinho pra dizer que ela é um replicante ou pra dizer que ele é um replicante, dependendo da interpretação, isso tudo é meio que irrelevante. Tanto que o cara, o outro policial, que esqueci o nome dele lá, o cara do Batalha da Galáctica? Ele mesmo. Ele, o Olson, né? Olson, ele né? Para de caçar os outros. Porque whatever, sabe? Não importa também, porra, ficar nessa... Então, o final é esse, cara. Fica aquele filme todo de busca, perseguição, vingança, caralho, pro final, olha, vamos aproveitar a vida e ter uma vida feliz? É mais ou menos isso que ele tá falando, sabe? É, exato. E esse final é foda, cara. Porque não é jogado na sua cara, sabe? Ele tá... É implícito ali, entendeu? O filme acaba ali. Depois que vier é só pra amarrar, pra não dar um pause na cara do Rudy Guerra. Eisenhower, sabe? Com a chuva congelada, sabe? Então bota alguma coisa depois. É, aí cai uma bomba, tem... né? Fica congelado e cai a bomba. That was awesome! Eu quero falar de Braveheart, Coração Valente. Puta. Que tem um final foda. Estamos entrando na minha vida. Né? Sua vida. Porra, minha vida foi pautada com Coração Valente, Poder do Japão. Que é o cara gritando Freedom quando ele tá sendo torturado lá. E o cara fala, é só você se só arregar. É só você arregar, meu irmão. Pede pinico. E aí tá tudo certo. Pede pinico, ele molas. Beija meu manto. O cara não beija, porque o cara tem orgulho. Não, ele fala assim, the prisoner wishes to say a word. Nossa. O mais engraçado é que ele, o capataz... Eu fico até arrepiado, meu irmão. Ele percebe que o Mel Gibson vai falar alguma coisa porque ele engoliu alguma parada. Tipo, ele não olha pro cara e fala, pô, vou falar agora a parada. Ele tá tentando, ele tá... Cara, ele devia estar engolindo sangue. Há litros e litros de sangue que deviam estar regurgitando na boca dele. E aí ele falou, ah, agora ele vai falar uma merda aí qualquer. Aí ele não queria falar nada, cara. Ele não queria falar. Ele só queria morrer, cara. Não, e aí cara, ele usa o último fôlego, cara. Pra gritar freedom. É demais, cara. As lágrimas brotam, cara, como se fosse um ligou um chafariz, cara. É foda, eu vi isso no cinema, não tava preparado. Eu, de repente... E é foda porque tava todos os amigos dele e amor. Escondidinhos, né? Lá e falando, meu irmão, arrega. É, desiste. Foda-se, não tem importância mais, sabe? Mas o cara não, vai até o final, cara. Eu não vou falar que eu não gostei. Eu só vou comentar, tem um detalhe nesse filme que me incomoda um pouco, principalmente nesse final, nessa parte. Olha o risco, olha o terreno perigoso em que você está adentrando. Eu acho linda essa cena, só que eu acho que ela é desvalorizada pela presença da Murren como espírito ali, sabe? Porque eu entendo o fato de ele estar com o paninho. Mas do não é espírito, dele. Cara. É ele, ele imaginando ela, porque ele fez tudo isso por causa dela. É, assim. É pra fechar o ciclo. É pra fechar ali, cara. Pode ser espírito. Mas ele termina como, de certa maneira, aquilo ali, sendo simplesmente mais uma vingança, de certa forma, sim, sabe? Mas é isso que é questionado, Diogo. O filme inteiro, tem uma hora que o cara fala pra ele, não é mais por isso, você tá fazendo por causa da mulher. E fica esse questionamento. E no final, o grande lance é que eu acho que o link que ele faz ali é que o amor maior que você tem pela sua terra é como o amor de uma mulher. Você vai até o final por ela. Isso agora, vai ficar falando Zelda agora. Da hora esse Zelda. Olha, cara, só. Se for por vingança da mulher, porra, não foi vingança, cara, foi uma motivação. Foi uma motivação. É o pé na bunda pra ele sair da inércia. Foi um alcoólatra. Tanto que ele sempre ele chegou e falou: quero ficar na paz, sou aqui o ninja dos escoceses, mas quero ficar na paz. E aí o nego levou ele pra essa situação. E aí ele foi, cara. Mas ele, o filme não escondeu a motivação dele em nenhum momento, cara. Olha, nós tivemos uma conversa muito interessante lá no Matando Robô Gigante sobre o William Wallace, esse filme e o livro, o Rebelde, porque quando a gente leu o livro... Vai dar ruim. Então, eu acho importante dizer uma coisa antes de você continuar. Pra mim, a história do William Wallace é do filme. Então, cara... realmente, foda-se o que diz o livro, cara. Ele era um arqueiro. Eu sei, eu tô ligado que é diferente, mas pra mim não importa, cara. Pra mim, a história foi reescrita pelo Mel Gibson. Mas então, é porque o rumo da nossa conversa lá no programa foi exatamente esse, que chegou no final, apesar da gente ter enriquecido muito a história do William Wallace, ele não desmerece de maneira nenhuma o filme, que a gente até descobriu que é considerado pelos historiadores, tipo, top 5 dos filmes mais incorretos da história, né, em termos de fatos históricos. Cara, nem kilt usavam na época. Mas o filme... Era saia mesmo, sacanagem. Era uma saia verdade. Rodadinho, frisado. Mas o filme, ele é tão fantástico que você liga o fodorizador em 100% e vamos embora. Exato. E você prefere que a verdade se torne do filme. Exato. O que eu acho mais foda no Coração Valente é... Tem essa parte de liberdade que ele via a Murren lá e tal, e ele se entrega. Ah, liberdade, que vocês vão pegar minha mulher de novo. E aí vai pro Robert De Bruce. Não é isso que eu vou pegar minha mulher de novo. Não, ele vai encontrar com ela, gol, e aí ele vai pro Robert De Bruce levando o exército da Escócia pra fazer a rendição no campo. É. E no campo, o Robert De Bruce olha pra galera e ele fala: vocês sangraram com o William, agora sangrem comigo. Não, não, não, não, não. Ele fala: you have bled with Wallace, now bleed with me! Muito melhor interpretado. Tem que ter emoção, porra. Sim. Eu não adianto interpretar nenhuma. Mas a galera só vai porque o Ruivão vai. Exatamente. Ninguém foi pelo Robert De Bruce, cara. Olha só, Diogo, essa cena é o que a gente chama de pontuação dramática. A gente, é o cacete do mundo dos roteiristas. Desculpa. É o que eu chamo. Não é que todos os estúdios de Brasília aqui que eu frequento, a gente chama de turning point. That was awesome. O Poderoso Chefão. Não podemos, né? Temos que falar, cara. Porque, assim, esse é um dos melhores filmes ever já feitos na história da humanidade, a começar. É, mas o final, vamos falar do final. O final dele é poderosíssimo, cara. Oh, é mesmo. O final do Poderoso Chefão é uma sacanagem. É, talvez um dos melhores finais de filme. Assim, o Poderoso Chefão são três, uma trilogia, né? Em livros, sei lá, deve ter 50 mil. Mas são três filmes. O primeiro e o segundo são baseados no livro do Mário Puzo, Poderoso Chefão, ponto. Né? É, mas o roteiro do terceiro é escrito pelo Mário Puzo também. É, o último chefão. O último chefão é do Mário Puzo também. Então, é? Mas assim, os filmes que a gente tá falando são três. E o primeiro, com certeza, é o melhor de todos, disparado. Sim. Ah, sim. É, mas o final dos três filmes é excelente, sempre. É, são muito bons. É verdade. E é claro que o final do primeiro se destaca mais, pelo conjunto da obra do primeiro filme, que é tudo redondaço. Assim, tirando alguns detalhes do mega mafioso só ter três capangas, né, essa maluquinha. A falta de figurante. Mas tirando isso, tirando esse detalhe, o filme é foda, né? O final, a transição, o cara se tornar o que ele não queria, é animal, né, cara? E não é só isso, né? E o lance Last of Us lá, da mentira, né? Da mentira, exato. Eu isso que eu ia falar. O que você quer ouvir. Não, porque assim, isso mostra o que a transformação completa do Marco Corleone, que ela, a mulher dele fica questionando, você mandou matar o teu cunhado ou não mandou, entendeu? E aí ele fala assim, olha só, vou fazer o seguinte, eu vou te deixar me perguntar sobre meus negócios uma vez, uma única vez, depois você não me enche o saco, né? E tipo assim, eu vou ser sincero com você, me pergunta o que você quiser, é isso que ele tá falando, né? Me pergunta o que você quiser, que eu vou falar a verdade pra você. E ela fala, você mandou matar o teu cunhado? Aí ele olha pra ela com aquela cara e fala assim, não! Na cara dura, cara. E aí, cara, quando a porta fecha... É, a parada da porta é gênio. É sensacional. Tipo assim, acabou. Eu estou me fechando pra você pra sempre. Né? E o cara beijando o anel, falando Don Corleone, mostrando o final do arco da transformação dele e fechando-se a porta da vida dele pra ela. Hein? Pois é, a separação de dois mundos, né? Exatamente. Eu vou deixar você saber sobre a minha vida, mas eu vou dizer o que você deve fingir que acredita. E acabou, a partir dessa porta pra dentro você não entra, você não sabe o que acontece. E sabe o que é engraçado no Poderoso Chefão, né? No primeiro filme? É que logo no começo, quando tá a festa, e aí ele tá lá com a Kay, né? O Michael Corleone tá com a Kay, e aí ele conta a história lá do Luca Brasi, do pai, e ela fica toda assustada, né? E ele fala: é a minha família, Kay, não sou eu, né? Só que quando chega no final, ele, realmente, a família dele é muito diferente dele, porque ele é muito pior, cara. Ele é o demônio, cara. Então, assim, a família, o Dom Vito Corleone, o Santino, por mais que eles fossem mafiosos e homens violentos, eles eram caras legais, né? Eram caras família, não eram caras, né, assim, em boa praça, né? E o Michael Corleone, não, ele é um bicho ruim, cara. Mas olha só, que ela fala, olha, todo mundo respeitava e amava o seu pai. Com você, as pessoas têm medo de você, né? Essa era a diferença dele pro mas pai. Mas existe uma parada também que é interessante desse final, porque o Michael, ele só age depois que o Vito Corleone morre, né? E isso fica meio que o quê? Em cima daquela promessa. Não. Ele age depois do atentado. O Vito Corleone tá vivo ainda. Tanto que o Vito Corleone passa e o cara pede um negócio pra ele, o Vito fala, ó, quem manda agora é ele. E o Vito Corleone vira consigliere do Michael. Não, mas peraí, ele não mata todas as famílias quando tá tendo batizado no carro? Mas depois que tem o atentado... Morrendo. Depois que tem atentado, ele vai naquela cena no restaurante, pega... Mas aí ele mata o cara lá que... Essa aí é a virada. Mas ele vira chefão já, ele vira chefão. Não, calma. Isso daí, ó, quando tem um atentado, o Michael vai e mata os caras e vai embora pra Sicília encontrar a Apolônia, né? Isso. Tem aquela grande virada dele lá. Só que quando, porra, pegaram lá o Vitor Corleone, ele se recupera e volta, o Vitor Corleone vai pra reunião das famílias e faz um juramento de que não vai procurar vingança. Ele teve um filho morto, o Barzini teve um filho morto e ele não... elas por elas. Beleza, vamos lá. Essa promessa facilmente seria quebrada pelo Vitor Corleone. Principalmente se você pegar o segundo filho quando ele mata aquele gangster da área dele lá, sacou? É? Então, toda a construção do Vito Corleone quebraria aquela promessa tranquilamente. Quando o Vito Corleone não quebra isso, você fica, porra, por que o cara não se vingou? Ele vai perder poder e o caralho. Só que existe um ponto pessoal aí pro Vito Corleone, que é o marido da Connie, cara. Porque o marido da Connie é o grande traidor da parada. É o marido, sim, da Connie que mata o Sonny. Ele fica bêbado e aí os tatagras, os barzinhos lá, vão e matam ele no pedágio. Porra, o Vito Corleone não tinha coragem de deixar a filha dele viúva. Então ele falou, Michael, você só vai fechar esse plano que nós estamos traçando quando eu não estiver aqui. Eu não tenho coragem de carregar esse peso. E aí o Michael vira pra ele e fala, eu tenho. Então ele, tipo assim, o Vito Corleone morre. E a frase de Vito Corleone quando ele morre no livro é, ele olha pro Michael e fala, a vida é bela. E morre, porque ele não tá carregando esse peso de matar o carro, sacou? É? Uhum. E aí quando ele, tipo, por isso que ele faz as paradas todas depois que o Vito Corleone morre. E aí eu digo, o Michael, ele é mau e o caralho. Só que ele simplesmente seguiu um plano que ele traçou junto com o pai dele. Ou seja, os dois só fariam do mesmo saco, cara. Olha, eu prefiro o final dos Sopranos. Fica Soprano? Registrado e a ponte para o Nerdcast dessa série fantástica dos mafiosos. Mas, ó, o final do livro, cara, ele tem um fechamento muito maneiro também. Porque o final do filme, ele dá uma assinatura de lápis do machismo italiano. O final do livro, ele é a assinatura com nanquim, maluco. Pincel gigante, rolo. Porque no livro, ele, no meio do livro, quando ele vai pedir a Kay em casamento, ele fala essa frase, ó, só essa vez, e é nessa única vez que eu vou te deixar perguntar sobre o meu trabalho. Negócio, E aí ela pergunta e fala, ah, você vai ser o gangster e tal. E aí ele conta uma história lá, inventa as paradas e tal, e meio que dá mentida pra ela. No final do filme, ela descobre que ele tinha mentido pra ela, se separa e vai embora. Quando ela vai embora, o Tom Hagen vai atrás dela. E aí o Tom Hagen começa a conversar e fala assim, olha, se o Michael descobrir que eu tô aqui, eu tô morto. Mas eu só quero te dizer o que aconteceu, pra você entender as coisas da ótica dele. E aí conta toda a história do Vito Corleone, dos poderes e tudo mais. E aí no dia seguinte ela volta e vai à missa fazer a mesma coisa que a mãe do Michael e a esposa do Vitor Corleone faz todos os dias, indo à missa. Rezar para que a alma do Vitor Corleone vá para o céu. E ela faz a mesma coisa que a mãe do Michael Corleone faz. Só que a Kay é uma americana. Ou seja, ela se entrega completamente àquela família tradicional italiana. Ou seja, ela é submissa. Ela, a partir de agora, é submissa ao Michael. Então, ele agora sim, a mulher dele está domada. Agora ele é o poderoso chefão. E aí termina o livro. Assim, ela de joelhos na igreja, pedindo a Deus pela alma do Michael Corleone. Olha, eu prefiro o final dos Sopranos, da série fantástica. O cara repete. That was awesome. Toy Story 3. Puta, eu ia falar disso, cara. Palminhas. O quanto foi emocionante o Andy brincar pela última vez com os brinquedos. O quanto foi um fechamento de todo um ciclo, de uma animação que era uma comédia, né? Que era, que era um filme de família e de repente você entrou no coração das pessoas ali, né, cara? Com toda... E aliás, é interessante que você precisa da trilogia toda pra abastecer a emoção do que significa aquele momento final de tudo, né? Que aquilo tá representando o desapego das coisas, né? A mudança da fase de vida. Você sabe que esse filme só é emocionante pra young adults, né, cara? Não, isso que eu ia falar. Eu chorei vendo o filme. E você é um young adult. Ah, não sou, não. Eu tô aqui. É assim. 34. O jovem acha que não é young adult, cara. Young adult é 20 e poucos, cara. É mesmo. Mas olha só, Alexandre. É 20 e poucos hoje em dia, é adolescente ainda. É, se a pessoa sentar e vir os três filmes em seguida, ela não vai ter a reação de quem passou da adolescência até a vida adulta com aquela história. Uhum. E aí chegou aquela conclusão. Se você sentar e só ver 1, 2 e 3, você vai falar, ah, legal, final. Mas você não vai ter aquele lance de que sempre... Tem um apego, né? De todo mundo, né? Sim, mas é porque o filme, o projeto, vamos chamar assim, não foi feito para ser assistido um atrás do outro. Além do que, ele exige que você tenha uma conexão, não somente com os anos que o filme acompanhou o seu próprio crescimento, mas com a sua história pessoal também, de se identificar com aquela brincadeira de bonecos. Como qualquer filme, qualquer arte, exige uma identificação com o receptor daquela mensagem, né? Não existe um filme para todos ou um livro para todos. Não existe isso. Então aqui é isso. Se a pessoa nunca brincou de bonequinho, nunca, não teve uma infância que permita essa empatia pela situação, com certeza ela não vai se conectar. E não é errado, você só não é feito para esse filme, a nossa geração se conecta e a geração anterior à nossa não. É simples assim, cara. Provavelmente. É, mas meu pai brincou de bonequinho também. Seu pai chorou no final de tua história? Não, não chorou, mas ele achou foda, ele se identificou. Ele falou, pô, eu brinquei muito com bonequinho de vaqueiro, fazer os índiozinhos forte abaixo, essas porra. Mas você sabe que o final bom mesmo, eles não tiveram culhão pra fazer, né? Qual seria o final bom? Não. Eles tinham que queimar os bichos. A sua infância se foi. Que isso, cara? Aí eles iam pro céu dos brinquedos, que nem os Transformers 2. Cara, é céu dos brinquedos, porra. Brinquedo, posso falando, essa porra do demônio tem que ir pro céu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.